91 no nível de decolagem, pista 0, Netuno 60 graus, 07 baixo. O Índio na escuta? Prossiga, na escuta. Após a passagem, eu sou a retaguarda do Boeing 737, inicio o reboque e reporta na entrada do Pat 3. Ok. Após a passagem do avião da companhia, estarei iniciando o reboque e formarei o térmico. Ok? Cliente, Golfão Índio. Obrigado. 4118, copia. Prossiga. Patrão 18 autorizado com fins, nível 340, decola H10 com primeira curva à direita, na saída Arbor-Elepa, aerovia peso 21, no controle 1-20-8, transponder 5567. Autorizado conforme 340 com fins, rota do plano, peso 21, decolada 10, primeira curva à direita, Arbor, transição Elepa, 1208 ao controle 5567. Patrão 118, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Valeu, muito obrigado. Momento 91, decolado ao 53, controle 20, decimal 8. Confirme aí, controle 90. 120, decimal 8. 120, decimal 8. Trouxe o radar, coleta 90. Meta 91, no contato radar, suba 150 feita pouco. Com a meta 91, exame feita pouco. Controle Salvador, Cometa 86, atinge e mantém 130. Nova estimada para pouso em Recife aos 2020. Certo. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6918, atingindo nível 150. 54 milhas. Azul 6918, já fez a identificação, desse mantém 050, chegada à área. 050, chegada à área, Azul 6918. Xenon 321, no livre decolagem, piscina 0, vento 60 graus, 07 mais. Xenon 321. Meia na escuta da torre? Liga a torre, 966. Liga a torre, Alimanteca, 090. Alimanteca, 090. Xirame é 321, decolado aos 57, controle 2098. Controle 208, obrigado, boa tarde, 321. Salvador, Xana 6321, decolou na sua escuta, boa. Xana 6321, contato radar da colagem, subou 320, preciso confirmar autorizado. 320, confirma autorizado, 6321. Cometa 91, novo Aracaju. Cometa 91, o Aracaju, Aracaju. Moto 66, livre decolagem, pista 90, vento 1, 60 graus, 079. Pode estar na colagem 09, cuidado. Meia 9 no 8, se para 13 no 10, última de Salvador, 13. Confirma, não, 6014, agora final LS. 7 para 3, 2014, agora final LS, 4, 6, 9, 9. Tô seguindo. Telefone pro 6321? Confirme. Poderia voar na projeção LS, 6321? Autorizado. Autorizado, obrigado. Decolado pelo 9-0-0, controle 2-0-8. 2-0-8, obrigado. Olha o gol 9-6-6 da Decolagem. 9-6-6, está tornando a decolagem, mantém o 3-9-0, cedo a PUC. PUC 3-9-0, obrigado, 9-6-6. 6, mantenha rumo de decolagem até 10 milhas fora de Salvador, após voa Jamo. Confirme 10 milhas após? Após Jamo. 10, após Jamo, 10 milhas, vai manter o voo no 9. Salvador, azul 4118 no box 8, puxa e aciona. 4118, enquadração com o equipe de solo, reporta Pax. Enquadração com o equipe de solo, chamarei Pax. 4118. Salvo Salvador, é o Golf Tango Índia informando um término de rebote. Gente, Golf Tango Índia, grata pela informação, bom dia. Passaíra 7200, autorizado cruzamento de imediato da pista 10, táxi de via Delta Alpha até a Golf, reportando a interseção Golf. Passando Conde, chamei o controle da Caju, frequência 20 decimal 3. Ok. Sim, um Golf Tango Índia, grato pela informação, bom dia. Ok, boa tarde e bom trabalho aí. Solicita o pessoal de solo alguém para retirar a Jetway aqui na posição do número 8, fazendo favor. Confirma 4118, foi quem falou com o solo? Isso, tá faltando aqui retirar o Jetway, nós estamos esperando aqui. Escolha a Mary Claire para ela, aguarde por gentileza. Tá bom. Já tá, aguarde um minuto para a cópia, por gentileza. Delta Copia, acionamento por conta e risco. Gente, autorizado mais latinho no meu pé no corredor Shedder, qual da 17 com primeira curva à direita. Responder 0125 e o controle 120 decimal 8. 1, corrigindo, 288, terra 260. 288, TMA0, 630, obrigado. Cuidado com o TG metro correto, confirma o POB? Sim, 04 a bordo para acionamento e táxi chama. Correção para o táxi chama a torre 1 no 95 altímetro B14. A torre informa que a táxi Golf está fechada. Existe uma aeronave situando cheque de motores naquela táxi. Comente a aproximação e chame a torre 1895. 1895 azul 6899. Interseção Golf? Tarde azul 698 na final, copia pra ver. Azul 698, última aproximação no campo com animais travados. Foi Fortaleza, azul 698. Solo Salvador, azul 4118, iniciando no box 8. 4118, sim, tinha volta para o táxi. Chamarei. Olimpo 00, confirma por quanto tempo será necessário para realizar o cheque. Gente, graça. Solo, Ocean 6314. 918, livre pouso, pistão 0, vento 1701, grau 072. Informo que a Taxi Golf está fechada, por gentileza, livrar até a Fox, se acontecer, tiver acontecendo. Livre pouso, vai livrar na Fox, azul 6918. É 314, copia? Copio, 6314. Autorizado Petrolina, nível 340, decola da 1 a 0 com primeira curva esquerda na saída Momo, transição FOC. Foxtrot Lima Oscar Charlie Kilo. O transponder é 5006, aerovia Upper Zulu 2M. Controle 120 decimal 8. Exato, Petrolina 340, decola da 90, será comigo. Esquerda sai na Momo Flock, transponder 5006, via Upper Zulu 20. E o controle 208, puxa 6314. Cotejamento 6314, confirma a saída e o nível que copiou, por gentileza. Bombo Flock e 340. Sente 6314, o cotejamento corre até a porta, pronto para o puxar de questionamento. Bora lá. Alfa, prossiga visual para Salvador, via corredores, altimetria Salvador, 04, informe Paris. Chame Recife 2545, Aldana 3365. 4118, temos 103 a bordo, 3 de autonomia, Alterna Galeão, pronto para o banco. 4118, tanque sim, via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre, 118, são 95, altímetro 1014, um bom voo. 1014, parte 1 no Índia, quando lá tem 1895, ponto de espera, grato, bom trabalho. Mantendo 30, vai passar Conde, serviço radar terminado. Mantendo 30, estima o controle Aracaju, 20, decimal 3. 20, decimal 3, obrigado. Salvador Azul 6918, Librona 4. Azul 6918, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Azul 6918. Se puder, tem a porta na intercessão hoje. Salvador, cordial, boa tarde, Azul 4118, ponto de espera 10. 4118, muito boa tarde, Alinda decola da 10, vento 150 graus, 079. Alinda decola da 10, Azul 4118. Mica com Delta, após a linha, mantém cabeceira no 7. 6918, ingresso a Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, azul 6918. Approach control, good afternoon. 3-5-4-4-6. 5446, confirm identification, send my plane level 050 on arrival. On arrival 050. Delta, boa, mantenha Camp Space, direto Manati, família Mestre Terra em Salvador. Ô Mike, Eco Delta, o senhor solicita o 1500 pés da presente, direto Manati. Gente, 1500 pés, livre, direto Manati, família Grande CT em Salvador. Família Livrando CT em Salvador, Mike Eco Delta. No 620, senhor. Tem essa informação aqui, quando possível autorização Recife. Voo no 620, tá pronto pra quase? Pronto. Autorizado Recife, nível 370, via pelo risco 58. Decoradão no 0, primeira curva à esquerda, saída Cuca, Jamo, Caju. Transponder 5021, frequência do controle 20.8. Autorizado 370, Recife, aperis 52, decola da pista 10, esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5021, transponder, 1208, o controle, o gol no 620. O no 620, seguimento correto, chame como pronto, flexionamento. Chamaremos. Confere 7200. Siga o táxi via Alfa até a taxiway Delta. Na Delta mantém a posição. Taxi Alfa Delta. campo na rotatória. Toma nave igual com campo na rotatória, 9 graus. Salvador, hoje está merda. Meia 3, 1, 4. Meia 3, 1, 4. Livre pushback, estacionamento, chama para táxi. Livre pushback, estacionamento, chama para táxi. 3 mil pés, altímetro 9, 0, 4. Pega aí, please. 3 mil com 1014, 5446. Gente, é ponta no Salvador 17, o vento no momento é 16, 0 graus 079, altímetro 10, 14. É ponta na Salvador 17, altímetro 014, então é grau. Olá, senhor, com você é Oscar. Rádio Minuto 4, você precisa da árvore, né? A saída é qualquer? Árvore, ele é. Arbor Elef. Oi, te chamei, Recife 288, alterna 260. 288-260. 118-95. Sete.com. Afirma. 3217, autorizado com fins, nível 360, vento 021 até posição de pote. Delta, Eco, Papá, Oscatão, após direto com fins. Recorda 10, primeira curva direita. Saída Arbor, Elefa, transponder 5013, a frequência do controle em 20.8. Autorizado 360 para confins, antes 121 até deporte após direto confins. Decolada 510, curva direita no perfil da Arbor. Elefa, controle após 120.8, transponder 5013, da 3217. Da 3217, o procedimento correto, um confronto de pushback acionamento. Está confirmando o nível 360 aprovado. 360 aprovado, está pronto para puxar acionamento. 3217. Guarde para pushback acionamento, número 2 no setor, o TAN 3297. Aguardando, o TAN 3297. 00, uma boa tarde, a estacionar em frequência. para o táxi da Xanara 6314, estamos com 130 a bordo. Autonomia treinando a resposta. Minha 314, livre táxi via Índia, ponto espera, chama a torre 1, no 895, altímetro 9094. 9094, ponto espera, chama a torre, 129, 6394. Me confirme para o solo? Livre para o pushback, saneamento, chame táxi. Livre para o estacionar, chamada para o táxi, 3217. Frequência livre, Michael Delta, aguarde sua mensagem de pouso. Aguarde sua mensagem de pouso. Siga a patrulha. Cidade de mais um milhão. Agora para regresso em pouso ou em sauda. Já está avisado com o campo? Ainda não. Planamento 314, autorizado a linha de colapso 10, vento 170 graus, 069. Livre a linha de colapso 10, chamamento 314. Índia Novembro Alfa Solos 25, autorizado backtrack, táxi até o Pátio 4, reporta livre na pista, agilizando, por gentileza. Conal Tower 180 decimal 905. 1895, vai. Conal Tower, descendo 5546. 5546, good afternoon, continue approach, stand by vacate runway. For information, bus 320, starting for takeoff, runway 10. Decolagem no 0, 3614. Já avisou com o campo? Afirmo. Ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 18, né, decimal 95. 18, 95 graus, amor. Olá, Oscar. Correction, 3-5-5-4-4-6, clear for virtue landing, runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Get your land, 5-4-4-6. Oceana 6314, decolada 27, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle de Salvador, boa tarde, Oceana 6314. 6314, contato radar na decolagem, suplementando 340, saída bomba. Saída bomba até o 340, 6314. Pela 17, na curta final, aproxima para o Graes. Gente, a parte nacional da 17, Yankee Zulu Golf. Para informação, QNH 1014, o vento é 150 graus, 069. Gratidão. Trip 5446 on left side, on Bravo 407, maintain 500 feet, not interfering on approach. 5446. Salvador, you're destined on goal 1169, we have an Oscar in front. 1169, Oscar information. Send back a copy to the Dael Luda Motiva. Call Salvador Ground, frequency 121.9. 121, this is my man, it's RIP. 614. Salvador, boa tarde, trip 5446, Lebron. Trip 5446, táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, falou latente, o sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, o sinalizador, trip, boa tarde. Para o táxi, está 32107, está com seu ABC 138, alterna Guarulhos, autonomia 3 horas e 12. 3217, livre táxi via Índia, considera a torre 1895, time 1094. 1094, via Índia, não considera 1895, na torre 3217. 1169, red copy. Very good. 1169, clear to Guarulhos, flight level 360, via Upper Zulu 10, bridge Upper Zulu 16. Bravo to Zulu, direct trip and the Azure Pilot flight plan route. Departure from runway 10, dial later departure, Motiva transition. Squawk 5025, Salvador approach frequency 120.8. Roger, go 1169, you are clear to Guarulhos, flight level 360 via Upper Zulu 10, bridge Upper Zulu 16, Bravo to Zulu, direct trip. Departure runway 10, dial later, transition Motiva, focus 5025, Salvador departure control 120, decimal 1169. 1169, squawk 5025. Roger, 5025, 1169. Next correct, departure ready for startup. Roger. Salvador, Delta 32, próximo a 10, pronto. 32, 17, autorizado a NR, colapso 10, vento 160 graus, 079. Autorizado a NR, decolar 10, 32, 17. Salvador, Delta 6919, confirma o horário do seu plano? Não está cedo ainda, eu gostaria só de saber, 2007 o ABT dele, só para a gente pegar a saída, por gentileza. Você me destina? Campinas? Saída da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, obrigado. decolagem 10, 371, 3217 da tarde. Sim, está 3217. Salão 6314, chamo centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alterna 133, decimal 65. 13365, qual seria a primária para o 6314? 125, decimal 45. Gente, 2545, vai chamar o centro Recife, 6314. Fala 234, chama o controle, 190, decimal 8, morro. Agora é o controle, grato, 3217, doutor. Roger, go 1169, stand 10, that's pushing back. Go 1169, I'll try to push back and start up, call me for taxi. Roger, 1169. 1300, pés. São 3217, boa tarde, o contato radar, você mantém 360, sai da árvore. 360 na árvore, o TAN 3217, poderia voar, elefa? Mantém inicialmente o perfil, TAN 3217. A gente manterá o perfil inicialmente, 3217 da TAM. No 869, sem restrições, desce para 2000 pés, ajuste no 104, autorizado final do procedimento ILS-QE, após autorizado. 2000, 104, autorizado procedimento, estabilizado com 869. TAM 3217, autorizado direto, Elefa. Sente boa, Elefa. 3217 da TAM, agradece. É o 3155? Negativo. 3145 para Salva Terra, para Rio de Janeiro, Galeão. Sente, 3145, informação com o céu, óbvio, guarde o melhor do 4. Pronto, pronto, pronto. 145, 3 Galeão, nível 360, vento do 190, SMAP, direto luto, direto Barbacena e após conforme a rota do plano. Decola da 90, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5036, frequência do controle 20, decimal 8. Aprovado. 3145, I have 120 on board, two endurance 0400, alternative is Galeão. Oh, 169, 120, first on board, clear taxi via April 1, India, All holding points, runway 10, contact tower 1-18-195, altimeter setting 1014. Roger 1014, clear taxiing to holding point runway 10. Tower 1-18-195, go 1169, thank you, have a good one. Afirmativo, prossiga, Sol. Pronto, Copa. Afirmativo. Azul 69-19, utilizado Campinas, nível 380, via Pesulu 90, Bridge, a Pesulu 16, Bravo até o Zulu, direto trip e após conforme a rota. Recola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transpondo 5054, frequência do controle 20.8. Azul 4206, boa tarde, chegada mar e desce para nível de voo 050. Ajuste no 014. Desce até o 050, é o Leda Motiva, o transponder 5054 e o controle 1.0.8. Azul 6918. Azul 6919, desmento carro, chama quando pronto, pushback finalmente. Confia o portão? É o 8. Salvador, eu já falei, zona 45, pushback, zona 45. Sim, para o salvo. É o Tantra, zona 45, solicita pushback, acionamento, bagulho número 2. Zona 45, aguarde para pushback, acionamento. Estabilizar o voo, fundo 869. Gol no 869, completo final do procedimento, ele é taxiway, torre 1-8-95. 895, gol fundo 869, obrigado. Com fundo. Obrigado. Azul 4206, autorizado direto e TAP. Torre Salvador, boa tarde, gol no 869, passando na ele é taxiway. 1869, continua a aproximação, apontando externo, baixada travada. Chamada externo, baixada travada, 1869. Tower, good afternoon, 1169, holding point, runway 10, we are ready for takeoff. 1169, clear, line up and take off, runway 10, winds 160 degrees, 08 knots. Roger, clear, line up and take off, runway 10, 1169. 1869, para informação, 1737 da companhia, iniciando a rolagem na piscina 0. 3217, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Centro 3217, agradece, bom final de semana. Grato, igualmente, bom voo. Tem livre pouso na 10 graus 079. Tem livre pouso na 10089. Go 1169, Airborne 843, call Salvador, approach frequency 1219, correction 1208. Salvador, departure control, 1208, thank you, have a good one. Controle Salvador, boa tarde, 762, 10. informação baixa. Salém 62190, boa tarde, chega da Mari, desça para nível de voo 100, ajuste 0094. Desce 1,70, ajuste 1014, pode voar. Vem. Autorizado Itapa, Salém 62190, informa o tráfego 12 horas, 15 milhas, mesmo rumo, mantém nível de voo 090. Uniforme é um traleve. 7-6-2-0. Salvador Departure Control, with afternoon, 1169 level. Go 1169, radar contact, climb flight level 360, dial departure. Roger, climbing 360, go 1169, request flight direct to Lido. Fly direct to Lido, go 1169. Roger, direct Lido. Aqui é o Delta, prossiga. 9, Sol 44, livre à direita, chama Sol em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9. 2, 1, 9, 5, ultimamente 1, 0, 1, 4. 2, 4, 4, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ela foi em 2, 1, 5, livre à direita, 3, 1, 4. Salvador, go 1169 request. Go ahead. Fly direct to Mottova position. Stand by. Senhor, boa tarde, go 1869 de pronto. 1869, taxi Alfa, repartindo 3 Juliette. Alfa, 37, 1869. Azul 4206, sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento e aliás, X-ray, após estabilizar. 6014, já reportou estabilizado, né? Tem um azul. Apolo 81, chega da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste na 09. Rota 3145, autorizado a linha decolar no 0, vento 160 graus 059. Autorizando a linha de decolar, que é terceiro no 0, 031, 4. Pushback acionamento com o nome 620, no gate 5. No 620, aguarde para pushback acionamento. Guarda. Bono 869, ingresso Gillette, portão 01, né? Gillette, portão 1, Bono 869. Ultrapassando outra leve no visual, 6290, pode prosseguir na descida? O Sanem 6290 desce até nível de voo 090. Ok, desce a 90, informa o seu visual com ele, seja ultrapassante. One 1169, fly direct bridge. Direct bridge, 1169, pick up. no 45, decolou 48, me controle 1208, bom voo. 1208, obrigado. Sonia 6210, desça para nível de voo 060, ajuste no 0 no 4. 060, 6210. Salvador, boa tarde, até o 3145, dê aqui a distância para 360. Até o 3145, contato a Dastos, mantenha 360, saída da El. Você pode chamar o Plano de Leda agora? Autorizado Leda, são 3145. Plano de Leda, 3145 com o 360. Né 6210, sem restrições, desça para 3 mil pés, permaneça hoje. 3.014, 6210. E o adirante do não, 6210? Autorizado do não, essa né 6210. Direto do não, 6210. Escuta, Apolo 8. Apolo 8. Mantenha o perfil de chegada. Estabilizado em ILS da 10 Azul 4206. Azul 4206, completo final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, até 345. Eu sigo. Pode levar, pode levar. Aguarde coordenação com você, são 3145. Salvador, boa tarde, é o Azul 4206. Azul 4206, livre pouso fixo no 0, vento no 60 graus, 0612 de nós, cheque trem. Livre pouso na 10, o azul. 4206, reporte baixado e travado. Já tá com o trem checado, o azul. Tá passando uma milha pra cintra agora. Sente. Ciente sem restrições, desça para 3 mil pés. Ajuste na 0 no 4. Apolo 81. Sanei 6210, desça para 2 mil pés. Permaneça ajuste autorizado para o procedimento elétrico. E a pode estabilizar. Desça para 2 mil, está autorizado. 6210. O 6210 pode ir direto para cima, está completamente visual. Mantenha inicialmente Duna, Sané 6290. Ok. 111, 3 horas e 20, alterna João Pessoa. São 3190, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 0 no 4, autorizado direto e TAP. Torre 1895, 1014.